Salve Simpatia, está no ar mais uma vez pela Rádio Campeche, uma rádio comunitária, 98.3 FM para Florianópolis, Campeche, Rio Tavares, Cova Funda e Rádio Campeche.radio12345.com, 12345 numérico, para toda a rede. Falar um pouquinho sobre educação. Acho que a coisa mais linda que eu li no dia de ontem, assim, num cartaz, foi que sem educação basta o presidente. Então, vamos sonhar junto com Gilberto Gil para começar, e depois Antônio Nóbrega conta a saga de Zumbi dos Palmares, que queria, como todos nós, liberdade. Eu tive um sonho que eu estava certo dia num congresso mundial, discutindo economia. Argumentava em favor de mais trabalho, mais empenho, mais esforço, mais controle, mais valia. Falei de polos industriais, de energia. Demonstrei de mil maneiras como que um país crescia. E me bati pela pujança econômica baseada na tônica da tecnologia. Apresentei estatísticas e gráficos demonstrando os maléficos efeitos da teoria, principalmente a do lazer, do descanso, da ampliação do espaço cultural, da poesia. Disse por fim para todos os presentes que um país só vai pra frente se trabalhar todo dia. Estava certo de que tudo que eu dizia representava a verdade pra todo mundo que ouvia. Foi quando o velho levantou-se da cadeira e saiu assoviando uma triste melodia que parecia um prelúdio baquiano, um frevo pernambucano, um choro do Pixinguinha. E no salão todas as bocas sorriram, todos os olhos me olharam, todos os homens saíram, um por um. Fiquei ali naquele salão vazio, de repente senti frio, reparei que estava nu. Me despertei assustado e ainda tonto. Me levantei e fui de pronto pra calçada ver o céu azul, os estudantes e operários que passavam davam risada e gritavam: viva o índio do Xingu! viva o índio do Xingu. Viva o índio do Xingu. Viva o índio do Xingu. Viva o índio do Xingu. Pela Rádio Campestre, toda quinta-feira das 8 às 9. Viva Zumbi dos Palmares 98.3. Zumbi, um negro respirando rebeldia, foge pra matar um dia à procura do lugar. Era um quilombo, a terra dos ex-escravos, todos livres, sem os travos, sem ter dono pra ferrar. Vinham mestiços, índios chegavam do eito, todos lá tinham direito, preto, branco, sarará. Uma nação de iguais, sem oprimidos, de homens livres, nascidos, crescidos, sem apanhar. O sol, lá vem, eu namoro uma morena, que sou moreno também. O sol, lá vem, eu namoro uma morena, que sou moreno também. Chegaram ali brancos, pobres, mamelucos, com pau, pedra e trabuco, pra liberdade ganhar. Todos queriam ser a mais um quilombola, não viver pedindo esmola a quem não queria dar. Uma cruzada contra os povos livres bravos, para mantê-los escravos, correram tão a formar. E a batalha derradeira aconteceu, jamais dela se esqueceu quem nasceu desse lugar. O sol, lá vem, eu namoro uma morena, que sou moreno também. O sol, lá vem, eu namoro uma morena, que sou moreno também. Vi preto livre lá na Serra da Barriga, enfrentar bala e urtiga para não se escravizar. Como uma praga saída dos evangelhos, vi domingo, Jorge Velho, Palmares incendiar. Eu vi foitiro, eu vi corte de peixeira, pernada de capoeira, de corpo no chão rolar. Eu vi zumbi ser preso, ser torturado, violado e humilhado por querer se libertar. O sol, lá vem, eu namoro uma morena, que sou moreno também. O sol, lá vem, eu namoro uma morena, que sou moreno também. Eu vi seu corpo ser a faca esquartejado, como um bicho ser sangrado, eu vi o seu degolar. Vi a cabeça enfiada numa vara, eu vi toda a sua cara no sol quente descarnar. Primeiro sonho brasileiro de igualdade, fraterno de liberdade, ali veio se acabar. Mas foi semente e deixou ensinamento, que ainda está em tempo de viver pra se sonhar. O sol, lá vem, eu namoro uma morena, que sou moreno também. O sol, lá vem, eu namoro uma morena, que sou moreno também. O sol, lá vem, eu namoro uma morena, que sou moreno também. O sol, lá vem, eu namoro uma morena, que sou moreno também. Rádio Campestre, uma rádio comunitária. Sabia que sabia, sabia que sabia, sabia, sabia. Sabia lá na gaiola, fez um buraquinho. Voou, voou, voou, voou. A menina que gostava tanto do bichinho. Chorou, chorou, chorou, chorou. Sabia, fugiu pro terreiro. Foi cantar no abacateiro. A menina poço chama, vem cá, sabia, vem cá. A menina dissonçando, sabia, estou te esperando. Sabia, responde de lá, não chores que eu vou voltar. Essa música sabia, lá na gaiola fez um buraquinho. Voou, voou, voou, voou. E a menina que gostava tanto do bichinho. Chorou, chorou, chorou, chorou. Sabia, lá na gaiola fez um buraquinho. Voou, voou, voou, voou. E a menina que gostava tanto do bichinho.

gurizada ávida em Curitiba, quando tiver aí, vamos bater um rango no restaurante Mildo, provar da colher do chefe Bernardo. G, Rio de Janeiro, Maitá, Manezinha, radicada no Rio já. Em junho estaremos aí 8 e 9 no IAB, o Mercado, Arraiá do Amor. Depois a gente fala sobre isso. Então, Sabiá Lá na Gaiola com as Crianças foi de um projeto chamado Los Enfantes do Mundo. E depois a outra versão foi com Maria da Paz. Valeu? Agora Camila Marieta e depois Zé Cabaleiro. Um dubzinho gostoso pra dançar juntinho. 98.3, Rádio Campestre. Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim. Um grande amor não se acaba assim. Feito espumas ao vento, não é coisa de momento, raiva passageira. Manhã que dá e passa, feito brincadeira. O amor deixa marcas que não dá pra apagar. Eu sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão. Cabeça doida, coração na mão. Desejo pegando fogo, e sem saber direito a hora e nem o que fazer. Eu não encontro uma palavra só pra te dizer. Ah, se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo. Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim. Um grande amor não se acaba assim. Feito espumas ao vento, e não é coisa de momento, raiva passageira. Manhã que dá e passa, feito brincadeira. saudade dá. E passei, eu sei de tudo, porque passei. Tudo que me deu, luto e gozo, tudo que me deu, choro e riso. Deus sabe bem do que eu preciso, quem saberá o que mereço. Tua mão no meu braço, teu apreço, acaricia a cara de que careço. Eu sei, eu passei horas como um rei. A teu lado tive tudo muito por instantes, e depois nunca mais feliz igual a antes. Eu não me esquento com o futuro, mas com o sol num dia escuro. Tua boca era minha como um imã, calor que me cala, fogo que minha alma anima. Rádio Campeche, este é o Moqueca de Siri. Agora a Fernanda Copati. Senhorinha. Fome ou sede, agora ou logo mais. vai conspirar e ele conspira, não é não? Siri pela Rádio Campeche, agora Jussara Marçal e Kiko Dinucci. Engasga Gato e Casa Barata. Tava cheia de mosquito, eu não sei se foi macumba, o meu zóio tava esquisito. Aurucaca da velhaca, taca pata faz trapaça, a danada é das braba, narengada de mulata. Malunga, água de briga, marafu, maria branca, um pulava na subida e três combo na barranca. Malunga, água de briga, marafu, maria branca, um pulava na subida e três combo na barranca. A cachaça venenosa, canjibrina das maldosa, abrideira a caço, ganha pimba, engasga gato. Quando era meia-noite, era fogo, era porre, carraspana, chuva, ema, fogo, canso, gata, jorna. Malunga, água de briga, marafu, maria branca, um voava na subida e três tombo na barranca. Malunga, água de briga, marafu, maria branca, um voava na subida e três tombo na barranca. O gole da madrugada, na penumbra é meu achote, o chinape se é novinho, quando bebe a rota morte. O meu zóio tá doente, tá sofrendo de exagero, vê macumba na cozinha, diz que é culpa da caninha. Malunga, água de briga, marafu, maria branca, um tuava na subida e três tombo na barranca. Malunga, água de briga, marafu, maria branca, um tuava na subida e três tombo na barranca. Você entrou na minha vida de repente e me pegou de corpo aberto sem querer. amar de novo pra não sentir novamente o gosto amargo da saudade e do sofrer. Aí você se aproveitou dessa fraqueza, fez o seu jogo de amor e sedução, entrou no jogo e pra ganhar virou a mesa, e como prêmio conquistou meu coração. O que será que fez você chegar assim tão de mansinho, fazendo tudo pra ganhar o meu carinho, fazendo tudo pra ganhar o meu amor? E encontrou a porta aberta sem ferrolho e sem tramela, e no meu peito a cicatriz com o nome dela. Aí você apostou tudo e me ganhou. O que será que fez você chegar assim? É isso aí, é o lado A do Muqueca de Siri. Estamos ouvindo Sem Ferrolhos, Sem Tramela. Isso é pra lembrar que dias 8 e 9 de junho, no IAB, Beco do Pinheiro, número 10, Flamengo, tem o Arraia do Amor, o Mercado, edição junina. Estaremos lá com a Carrapeta. Tem um show de uma galera muito maneira. Você entrou na minha vida de repente. Domingo tem homenagem para Beth Carvalho. O programa vai ao ar das 11 ao meio-dia. E vamos homenagear a madrinha de todos. Então teremos músicas consagradas pela Beth, parcerias, outros intérpretes, outras versões de músicas que remetem a Beth. Ouvimos Gilberto Gil, Um Sonho, Antônio Nóbrega, Zumbi, Les Enfants du Monde, Sabiá Lá na Gaiola, Maria da Paz também com Sabiá Lá na Gaiola, Até a Lua, com a banda Cataia e Janaína Pereira, Smack, querida, Espumas ao Vento, Camila Marieta, Saudade da Zé Cavaleiro, Senhorinha, Fernanda Copati, estreando no Moqueca, Jussara Marçal e Kiko Denuti, Engasga Gato e Casa Barata, Flávio José no fundo, arroba Moqueca Siri. Quem faz moda autoral, aí tem interesse em expor no mercado, ainda tem espaço. Arroba Estilistas Independentes no Instagram. Agora uma música para todo mundo que foi para a rua, todo mundo que se manifestou por um sonho, quer estudar, pesquisar, investigar. Sonhar, buscar conhecimento. Mais um sonho impossível. Lutar quando é fácil ceder. Vencer o inimigo invencível. Negar quando a regra é vender. Sofrer a tortura implacável. Romper a incabível prisão. Voar no limite improvável, tocar o inacessível chão. É minha lei, é minha questão, virar esse mundo, cravar esse chão. Não me importa saber se é terrível demais. Quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz. E amanhã, se esse chão que eu beijei for meu leito e perdão, vou saber que valeu delirar e morrer de paixão. E assim, seja lá como for, vai ter fim a infinita aflição, e o mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão. Sonhar, mas um sonho impossível. lutar quando é fácil ceder. Natália Pavan, Veja Bem Meu Bem. E agora André Sampaio com Juízo Final. Moqueca de Siri pela Rádio Campo Teste 98.3. Semente, o amor. 98.3 Rádio Campestre. No Sumaré, ali na praça atrás da MTV, moravam dois mendigos, dois amigos, um deles travesti. Eles fizeram da praça um jardim, aparando a grama, sem grana, com gana, só porque estavam afim. Um dia, oh desgraça, um morador mandou ele sair. Que dia, oh desgraça, a burguesia não quer mais sozinha na praça. Pra eles flor é bom no cemitério da doutor Arnaldo. Faça um favor, leve essas flores pra longe daqui. E hoje só resta a praça vazia, onde na noite fria o cachorro do rico faz o seu pipi. Só resta a praça vazia, onde na noite fria o cachorro do rico faz o seu pipi. Resumo, no sumo do sumo no sumo, os noiados fuma crack, onde nós puxava fumo. Resumo, no sumo do sumo no sumo, os noiados fuma crack, onde nós puxava fumo. A praça vazia, onde na noite fria o cachorro do rico faz o seu pipi. Resumo, no sumo do sumo no sumo, os noiados fuma crack, onde nós puxava fumo. Resumo, no sumo do sumo no sumo, os noiados fuma crack, onde nós puxava fumo. Muqueca de Siri, toda quinta-feira, das 8 às 9 da noite, pela Rádio Campestre. Domingo tem Repeteco, das 11 ao meio-dia. Neste domingo, especialmente, rolará ao vivo, com estúdio aberto para a oficina, homenagem a Beth Carvalho. Agora, Bebel Gilberto e seu Jorge. Pá, pá, pé, tom, tom, tirão, bom, pé. A lâmpada neon, a tela de cristal, motor a combustão, a fila, a roda do avião, Apolo futebol, a bala de canhão, mochila. De onde vem ninguém sabe, a luz da imaginação, a quem pertence, a quem cabe, essas ideias.

se você quiser. Está cheio o volumoso, tá querendo transbordar, esperando o ansioso pra você esvaziar. Ouviste, meu? Gostei! O que tem mais? O que tem mais? O que tem mais no balaio? O que tem mais no balaio? O que tem mais no balaio? O que tem mais no balaio? O que tem mais no balaio? Eu disse nega, eu disse nega, nega, nega, nega, nega. O que tem mais? Hein? O que tem mais no balaio? Nesse balaio. No balaio tem de tudo que alegra o coração. Tem cantar de passarinho, abraço, beijinhos e muita paixão. Belo está balaio. Cheio volumoso, tá querendo transbordar, esperando o ansioso pra você esvaziar. Oba! Olá, que tal? Bailamos? Ô, oh, carinhito. Aprieta, me negrão. Assim. Carinho. A vida é um cabaré. Foi assim que eu aprendi. Sonho, emoção e prazer. Você escolhe o que quer. Se vai sorrir ou sofrer, seja lá homem, mulher, só interessa viver na noite de cabaré. Luzes piscando, o letreiro neon, alguém te olhando, causando frisson, os pares dançando. Bolero ao piano, tão bom. Esqueço a dor num copo de rum. Um beijo molhado, garçom, traz mais um. Quero esquecer de lembrar o amor de outro lugar nenhum. Carinho. Nas noites do Tabariz, na pista do Chantecler, você é bem mais feliz. É assim que a vida é, em Maceió ou Paris, Amsterdã, Salvador, Jequié. Você vai pedir um bis depois de um cabaré. Os corpos arfando, tesão, frenesi, a meia arrastão, o batom carmesim, a mão atrevida que diz tudo que quer de mim. E tudo girando, a luz seduzir, dançamos colados, um beguinho de beguinho. Um quarto vazio, um sonho, um desejo sem fim. Luzes piscando, um letreiro neon, alguém te olhando, causando frisson, os pares dançando, um bolero ao piano, tão bom. E tudo girando, a luz seduzir, dançamos colados, neguinho e neguinho. Um copo vazio, um sonho, um desejo sem fim. Carinho, ai. Você escolhe o que quer. Sonho, emoção e prazer. Foi assim que eu aprendi a vida. A vida é um cabaré. A vida é um cabaré, e quando não é um cabaré, é um caso sério. Letucci. 98.3. Quando eu te vejo, paro logo em seu olhar. O meu desejo é que eu possa te beijar. Sentir seu corpo me abrigar em seu calor. Hoje o que eu quero é ganhar o seu amor. E fico assim, querendo seu prazer. Eu não consigo um minuto sem te ver. Sua presença alegra meu coração. E é pra você que eu canto essa canção. Vem meu amor, me tirar da solidão. Vem meu amor, me tirar da solidão. Vem para o Choro Xadrez, toda quarta-feira, a partir das 19 horas até as 23, na rua Isaltina de Assunção Farias, 439, Rio Tavares, Vila da Cruz. Esse foi o Moqueca Tsiri, que vai pela rede com o número de 160. No domingo teremos um programa especial para Beth Carvalho, uma grande homenagem. 157 versus Beth. Dias 8 e 9 de junho, essa carrapeta estará no Rio de Janeiro, Beco do Pinheiro número 10, IAB, o Mercado Arraiá do Amor, uma enorme e afetiva festa junina. Paz, saúde, trabalho, forte, sorte, educação, força, balbúrdia, prazer, orgasmos, beijos e abraços. E saudações rubro-negras. Chega pra cá, me dá a mão, vem, meu amor. Me tira da solidão. Me tira da solidão. Vem para o Olodum, vem dançar no pelô. Vem, meu amor, chega pra cá.